Todo ser humano inquieto visa ser completo. Herança verde pros meus netos em vez de só concreto. Diziam quem morre vai pro céu, eu quis ser astronauta. Porque pra mim os que já morreram são os que fazem falta. Quem sabe um contato em outro plano é o reencontro humano. Coração bate com a batida, aumenta os meus sinais vitais. Rimas são como desenhos espirituais vitrais. Eu trouxe tudo o que tenho, menos o que eu deixei pra trás. Meditações como se muda, morasse aqui em cima. Visões além da retina, missões além rotina. Cuspindo o sol como se a boca mandasse no clima. Meu rap é tipo chuva forte e meteorologia. Realidade, ela é somente o que somente cria. Sangue, suor e lágrimas reprogramem as máquinas. Humanos somos pragas, pois desperdiçamos dádivas. Século 21 e Deus é uma TV de plasma. Viver é só ir sentir a paz chegar. Esquecer o mal que passou. Peço ao orixá o melhor pra mim. E o resto é proteção. Promessa, promessa. Mas que saudade eu tenho da Bahia. Se ao menos escutasse o que meu pai dizia. Larguei o chão de barra, era feliz e nem sabia. Provei do improvável e degustei do mundo amargo. Luto e esparre contra mim mesmo, eu me esbarro e me esvazio. Se eu me sujo igual fuligem, da flutuo igual folhagem. Eu já te dei a planta, eu mudei o quadro. Eu pintei a tela em branco, fugi a nada. Eu não dei o lag, virei o monstro. Larguei minha grana em banco e vivi sem nada. Eu venci a praga, eu andei no mar vermelho. Caminhei em cactos, eu desfiz karmas, fiz meus pactos de luz, missões sagradas. Renascendo os sábios, psicografei minha alma em movimento e dons de lábios. Eu mudei minha postura, hoje eu sou calmo como a fúria. No planeta purgatório, e se a terra é um hospital, eu trago a cura. Eu tô na febre da mudança. Essa corrida é tipo um flash cega. O Zeke investe, chega com um cast mega. Tipo a peste negra. Carai. Furious invest, nigga. Diga sem barras, se não somos cigarros em corpos de formiga. Adulto tem luta, criança tem briga. Meu teste a liga, 2006, Anthrax nas linhas inimiga. Check, sigo contra mestre figa. Pus toda a cor nessa palheta, me chama de Raybon Dash, miga. Sem gato com lebre, de fato alebre. Partiu de um casebre, pra hoje ser festa igual mocidade alegre. É sobre mita, São Paulo imita, bem Pablo Vita. Eu vim pra Rita, o problema é de vocês. Voei alto tipo Luke Skywalker. Num país que dá mais passo pra trás do que o Michael no Moonwalker. Divididos entre haters e stalker, não minta. E o MC do futuro já tá em 3. Viver só e sentir a paz chegar. Esquecer o mal que passou.